Exatamente. É autorizado descido até 4 mil pés, o altímetro permanece no 0,4. Catina 1910 establish full ILS runway 10. Catina 1910 complete final call tower 118.95. Call tower 118.95. Boa noite, gracias. Boa noite, bom pouso. 1892 autorizado, final ILS X-ray pista no 0, desse mantenha 2000 pés em forma estabilizada. Para 2000 em forma estabilizada, ILS X-ray gol. 0 degrees, 09 knots. Clear to land, runway 10, Argentina, 19 or 10. Autorizado, 18, 1, correção, 1192, reporte para o táxi. Antena 1910 on the ground at 45. Vacate via right turn and taxi Alpha Hotel off taxi Judith. Voo 1812, complete final, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, voo 1812, boa. Boa. Taxi Juliet, report before Juliet. We report before Juliet, Argentina 1910. Para o táxi do 1192, temos 135 a bordo, alternada é Maceió, 4 horas do autonomia. Gol 1192, livre táxi via Fátio Índia até o ponto de espera da pista 10. Reporte quando pronto, 1014 no ajuste. Autorizado, Fátio, com espera da 10, vai chamar a próxima pista 1096. Gol em Salvador, bom dia, gol 1892. Gol 1892, bom dia, tráfego avistado. Autorizado o pouso, pista 10, vento 170 graus, 619. Autorizado o pouso, voo 1892. Vamos ao TAM, Mike Yang Vitor, informa o destino de motor, obrigado. Gente, Mike Yang Vitor, bom dia, aí ó. Argentina 1910, approach taxiway Juliet. Antena 1910, pay attention to the Boeing on your left and approve the main apron via Juliet Gate 11. Take it side, Juliet Gate 11, Argentina 1910. Gol 1192, autorizado, alinhar e manter, pista 10. Autorizado, alinhar e manter, pista 10, gol 1192. Salvador, é o capitão Mike Anquilito. Mike Anquilito, prossiga. Necessito mais um outro giro de motor aqui, na posição 5. Estou ciente do giro de motor, Mike Anquilito, reporte a término novamente. Ok, obrigado. Gol 1812, dolo aos 49, leve à direita, segue táxi via Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette 2, som 812. 192, autorizado decolagem pista 10, vento 180 graus, 629. Autorizado a decolagem, 1192. Voo 1192, decolado ao 51, chame controle 119, decimal 8. Esse é nosso rate, ok. Controle o voo 1192, decolou na sexta. 1192, contato radar, subiu uma TNV 370, após 2 mil pés, voe direto Jamon. Sigo 370, após 2 mil pés, Jamon. Gente, Mike e Victor, bom dia. O 1192, controle. Ah, de equipamento é 1737-700. 77, gente, apenas para informação, qual a razão máxima que esse equipamento consegue empregar na subida? 4.500 pés. Razão máxima de 4.500 pés. Gente, grato pela informação. Claro. Uno 192, voe Romeo Fox 08. Romeo Fox 08, ok, 1192. Control, na escuta da manutenção. Voo 1192, chame Centro Recife, frequência 126.85, alternativa 125.45. 2685.25, obrigado, bom dia. Bom dia, bom voo. 520, bom dia. Prepare e sair da PUC, agora de Guarapari. Então, 3520, pronto, copy. Então, 3520, copy. Prossiga, senhor, 3520, pronto, copy. Então, 3520, autorizado João Pessoa, via Elfezulu 17, nível de voo 370. Decola pista 1-0, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Transponder 5-5-1-0, controle Salvador, ferem 1-1-9-8. Correto, TAM 3520, confirmando transição Aracaju. Após Puca, voa Jamo, Jamo Aracaju. Puca, Jamo Aracaju. Correto, aposto pronto para o push, portão 2, TAM 3520. Decimação 3806. Bom dia, senhor. Identificação, decimação tem 4 mil pés. Via chegada, bom médio 1, altímetro 1014. Afirmativo. Então, 38, o nome é autorizado para o editar, eu posso pagar. Velocidade e critério, são 38, nomeia número 1. Gente, o Mike aqui, Victor, autorizado o reboque, reposta ao término. Ok, obrigado, na sua escuta. São 3816, controle. 3816. Tipo de equipamento é 2320, confere. Gente, apenas para informação, qual a razão máxima de subida que o Airbus 320 consegue entregar? 10, 6 mil pés aí, dependendo da performance do peso da aeronave. 6 mil, ciente, grata pela informação. Autorizado, TAN 3520, reporte ao término. Quais são? Reporte para táxi. Argentina 1911, ready to copy? Ready to copy, Argentina 1911. Argentina 1911, clear to Ezeiza, Sierra Alpha Echo Zulu, via Upper Zulu 44, seguro, Sierra Golf Romeo, Upper November 857, and according to 510 route, flight level 400. Sanvo 1 departure, dock load transition, SCOC 5520, Salvador Approach Control 119.8. Argentina 1911, Sierra 5-1-foot. Uniform Zulu 44, Palmer 400, SID Salvo 1 Delta Departure. another transition, squawk 5510. Angelo, another 1 month, squawk 5520, and after Leda, flight to Doppler, Delta, Oscar, Kilo, Lima, Uniform. Direct Doclo position, squawk 5520. That's correct, just confirm it. After later, direct to Doclo. Not Sambo, Sambo later, Doclo. After Leda, flight to Doclo. That's correct, report to start up and push back, gate 11. 1911-19. Economia desse mantenha 2000 pés, autorizado final ILS X-Ray, pista no zero, informe estabilizado. Sente autorizado 2000 pés e autorizado o ILS. Então 3520, livre táxi à direita via Índia, até o ponto de espera da pista 10. Reporte quando pronto, ajuste no 014. Reportarei pronto, 3520. Tenente, Mike Yankee Victor, bom dia. O 35 já está pronto. Tá, 3520, autorizado, Alinhari de Valar, título 0, vento 1180 graus, 079. Autorizado, Alinhari de Colada 10, 3520. Estabilizando NS 3816. Não, 3816, complete final, chame torre 1 no 8 decimal 95. Mais uma 3816, 3815. 1 no 8, 95. Decimal 8. 098 até 3520. Controle Salvador, 3520, passando 1400. Então, 3520, contato radar, subavia saída Pulca, nível 370. 370 na Pulca, o 3520. 0. Então, 3816, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1180 graus, 079. Vento de pouso da 3816. TAM 3816, no solo aos 23, líder à direita, segue táxi via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5. São 3520, chama centro Recife, frequência 12685, alterna 125.45. 2685, alterna 2545, certo, 3520. Below ground, Argentina 19011, ready to push right now, start up, position 11. Argentina 19011, start up, and pushback approved, report ready for taxi. I will call you ready for taxi, Argentina 19011. ground, Argentina 1911, ready for taxi. Argentina 1911, approve the taxi to holding point 1810. Taxi via main apron, taxi India. Report on the holding point, ready for takeoff, altimeter 1014. Argentina 1911, here for taxi via apron, taxiway India, hold for runway 10, 1814. Argentina 1911, reaching also runway 10. Argentina 1911, clear to line up and take off runway 10, wind 140 degrees, 07 knots. Clear for lining up and take off runway 10, Argentina 1911.